Vou contar a vossas excelências um drama verdadeiro, de tão horripilante os farei comover. Era um rapaz honesto, um pobre sapateiro, que há mais de 30 anos não tinha que fazer. Caminhou, caminhou como um judeu errante, e numa grande feira chamou a atenção o bater de um tambor de um circo ambulante, com monstruosas feras ali em exposição. Surgiu rápido à mente do humilde operário em dirigir-se ao circo e de contar então toda a sua miséria ao ricaço empresário, e este lhe daria uma colocação. Por Deus, tudo arranjou, foi boa a sua fé, com 10 escudos diários para viver tranquilo, porque havia morrido no circo um chimpanzé, e ele se propôs a substituí-lo. Parecia ao falecido, quando vestiu a pele, a saltar no trapézio, sem temer resultados. Depois a canalhada, por gostar muito dele, encheu-lhe a pá do bucho com fruta e rebuçado. Ah, mas num dia fatal, juntou-se a multidão a admirar o bicho, e o tipo envaidecido saltou e foi cair na jaula do leão. Num alto grito disse: ai Jesus, estou perdido, oh meu Deus, quem me acode, eu vou ser devorado. Represento para ele uns 2 ou 3 pedaços, e o leão diz baixinho: o ladrão está calado, que eu também aqui estou a esfolar das palhaços. E o leão diz baixinho: o ladrão está calado, que eu também aqui estou a esfolar das palhaços.